beer? Como a balada dos loucos, não há nada igual. É só um clube noturno, onde não entra quem tem problema mental. Como a balada dos loucos, não há nada igual. É um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Se você surtar ou bater a cabeça na parede, ninguém vai falar nada. E se alguém conversar com você, você não vai entender nada. Como a balada dos loucos, não é nada igual. É só um clube noturno, onde entra só que tem problema mental. Como a balada dos loucos, não é nada igual. É um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Na balada dos loucos, todo mundo fica feliz. Você pode fazer cocô no chão ou sair despedindo socos no nariz. Na balada dos loucos, não há nada igual. É um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Na balada dos loucos, não há nada igual. É um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Eu desenhei minha mãe, meu pai. Eu desenhei minha mãe, meu pai. Na balada dos loucos, todo mundo fica contente. Você pode rasgar de dinheiro ou furar a furadeira pra escovar o dente. Na balada dos loucos, não há nada igual. É só um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Com a balada dos loucos, não há nada igual. É só um clube noturno, onde só entra quem tem problema mental. Meu cocô não quer sair do cu. Vai, Corinthians! O que você tá fazendo, meu? Pode ir na porrada, meu! Meu, Meu,